Qual é o público-alvo já agora? Antes de mais, nós queríamos também dizer, também por da forma como começou, surgiu-nos uma frase que era: Aveiro merece e o turista agradece. Nós, neste momento, o nosso alojamento é mais dedicado para casais ou para pessoas mais amigas, não é suportado para crianças. Todos os nossos quartos, nós temos 23 quartos, cada quarto é suíte, ou seja, tem capacidade máxima para duas pessoas com uma casa de banho privativa. Pronto, não temos camas extras. O nosso objetivo também é aquele turista que já marca com a antecipação, que vê o produto num site de reservas, que gosta daquilo que vê e também que os preços que nós acreditamos que sejam bastante competitivos lhe agradem e ele faça uma reserva e virá a visitar o nosso alojamento. Há outras parcerias, há algum tipo de oferta. A ideia também é aumentar o número de dormidas? Nós, como estamos a iniciar agora, hoje é a nossa abertura, precisamente para inserirmos no mercado, estamos a praticar um preço de abertura mais barato do que o preço normal, até dia 4 de janeiro. Será um preço de um valor, do valor normal, retiramos o 10 euros. É um preço significativo que nós queremos colocar no mercado, mas mesmo assim achamos que a nossa tabela normal é muito competitiva. Nós, entretanto, temos outra ideia de abrir mais um empreendimento, mais um alojamento que será na Costa Nova e provavelmente no verão de 2016. Se tudo correr bem, estamos em processo de licenciamento e se tudo correr bem iremos ter mais uma unidade para os turistas aveirenses. Meta para taxa de ocupação? É a nossa previsão. Nós ainda não temos bem essa noção também, porque nós ainda estamos um pouco... Estamos inseridos agora no mercado e estamos a ver ainda o nosso... Nós temos um público-alvo, mas nós ainda vamos ver qual é que vai ser realmente o nosso público. Mas posso dizer que ainda ontem já tivemos a nossa primeira reserva e ainda só ontem é que colocamos o site online. Já temos algumas reservas fora do site das reservas, já temos algumas reservas para o Natal, principalmente para a parte de passagem de ano. Acreditamos que é sempre um risco abrir no inverno uma unidade hoteleira, um alojamento local, porque o inverno é sempre a altura mais fraca, mas nós acreditamos que o nosso produto é tão bom que nós consigamos, ainda neste próprio mês de dezembro, consiga uma taxa de ocupação pelo menos de 50%, é o nosso objetivo neste turismo momento. Turismo interno, mercado espanhol? Nós queremos apostar muito no mercado espanhol também, porque ainda há dois fins de semana atrás foi um feriado em Espanha e notou-se notoriamente uma vinda dos espanhóis para Portugal e será sempre um público que vamos ter em consideração. Obviamente que será também os portugueses, pessoas que queiram conhecer a cidade de Aveiro, que é uma cidade lindíssima, que é a Veneza portuguesa, e creio que a nossa localização, o nosso espaço, que nós apostamos bastante no conforto, na simplicidade, mas ao mesmo tempo primamos bastante no requinte, e é isso que acho que vai diferenciar com os outros alojamentos. Quem irá visitar e quem também vê as nossas fotografias consegue logo notar o toque de requinte que têm as nossas instalações. Parcerias, elaboraram algumas? Nós neste momento, pronto, o nosso projeto foi financiado no âmbito do fundo Jéssica Portugal. Nós, em termos de parcerias, temos também a Vonaf, design de interiores, foi também quem fez a decoração. Neste momento, a nível de quadros e decoração de paredes, fizemos uma parceria com o Nuno Sacramento, com a Galeria Nuno Sacramento, que tem vários artistas que depois podem ser vistas nas fotografias, que estão aqui à consignação também. Quem está responsável pela parte fotográfica do nosso alojamento é o Diogo Moreira Estúdio. Também ele, como fotógrafo, também tem o trabalho dele exposto aqui no nosso alojamento e queríamos agradecer. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os nossos parceiros porque tem sido uma grande mais-valia para o crescimento da Caldoeiro Suites Resident. Para quem queira vir a Aveiro, quer deixar algum convite? Claro, é um convite para todos porque mal passam perto do nosso alojamento, temos logo um convite para entrar, que é a cor do prédio, que é bastante chamativo, que é um laranja bem forte, e toda a gente que passa quer sempre vir dar uma olhadela. Convidamos nem que seja a vir só conhecer o espaço, apesar de sermos uma unidade nova, acreditamos que vamos atender todas as necessidades que o turista procura e que necessita.